Agora o vestibular não vai ser mais problema para você. Cupim, ninguém vai pressionar você para passar no vestibular. Veja só a nossa incrível equipe de professores. Matemática, Sérgio Malandro. Português, Maguila. Inglês, Bruna Lombardi. História, Joaquim Muriz. Química, Angélica. Redação, Mário Juruna. Geografia, Amaury Júnior. No curso Cupim, você passa. Passa o dedo na lista, passa a vergonha, passa na secretaria para renovar a sua matrícula. Passa... Pré-vestibular Cupim, o curso para quem vive no pau. Você vai levar pau.